Isso, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, isso. Eu caminho por onde quer. eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, tu és e tu és meu. Eu sou teu. Mais forte. Eu sou teu. Tu és teu.